3. Uso progressivo da força. O uso progressivo da força define o limite entre a atuação correta e o abuso de autoridade. No seu concurso, você precisa entender que a força não é a primeira opção, mas uma ferramenta técnica que deve ser usada com inteligência. Vamos detalhar como a Lei nº 13.022/2014 trata esse assunto. 1. Artigo da lei que trata do tema. O uso progressivo da força está previsto no artigo 3, inciso VI, da Lei nº 13.022/2014. Ele é classificado como um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais, o que significa que deve nortear toda e qualquer ação do guarda na rua. 2. Conceito de uso progressivo da força. Embora a lei não traga uma definição de dicionário, o conceito extraído do conjunto de princípios é que o guarda municipal deve selecionar o nível de resposta adequado à resistência oferecida pelo cidadão. Na prática, isso significa que você não deve usar mais força do que o necessário para controlar uma situação. O objetivo é sempre a redução do sofrimento e a diminuição das perdas, priorizando a integridade física de todos os envolvidos. 3. Princípios que devem orientar a atuação do agente. Para aplicar a força de forma correta, o guarda deve estar alinhado com os outros princípios descritos no artigo 3 e competências do artigo 5. Proteção dos direitos humanos fundamentais. A força nunca pode ser usada para torturar, humilhar ou punir, mas apenas para garantir a lei. Preservação da vida. A prioridade máxima é salvar vidas, mesmo a do infrator. Pacificação de conflitos. O guarda deve atuar como um mediador, buscando resolver problemas pelo diálogo, antes de partir para a contenção física. Legalidade e proporcionalidade. O porte de arma de fogo é autorizado por lei, mas o uso deve ser o último recurso e sempre proporcional à ameaça. Dica para a prova. A banca pode tentar dizer que o uso da força deve ser sempre máximo para garantir a ordem. Errado. A lei exige que ele seja mínimo e progressivo. Se cair uma questão sobre os princípios, lembre-se que o uso da força anda de mãos dadas com a preservação da vida.